Quando você tá perto, me sinto bem. Olha, baby, como a grana vem. Sabe que eu não te comparo com ninguém. Porque não existe, se existia quem. O meu bolso já tá transbordando em yeah. Olha, chora como a grana vem. Tudo assim se viu porque hoje nós tá bem. Eles já me perguntam, ninguém se quem. Nunca me pediu uma taça de campari. Se rebola, não quero mais que pare. Escutar e sente essa real vibe. Sabe que isso tudo é mais que verdade. Nunca me pediu uma taça de campari. Se rebola, não quero que pare. Escutar e sente essa real vibe. Sabe que isso tudo é de verdade. Tô vivendo no limite, no beat. Quero ver você rich with me. Séries e séries, essa na Netflix. Com você é quem quero dividir. Tô aqui, eu replay nesse AP. Tava esperando você aparecer. Disse que isso tudo era pra valer. Olha quem ia fazer acontecer. Vai, just trust me, feel me. Find me all night. Baby, I'm smoking, popping, drinking all night. Vai, just trust me, feel me. Find me all night. Baby, I'm smoking, popping. Quando você tá perto, me sinto bem. Olha, baby, como a grana vem. Sabe que eu não te comparo com ninguém. Porque não existe, se existia quem. O meu bolso já tá transbordando em yeah. Olha, chora como a grana vem. Tudo assim se viu porque hoje nós tá bem. Eles já me perguntam, ninguém se quem. Nunca me pediu uma taça de campari. Se rebola, não quero mais que pare. Escutar e sente essa real vibe. Sabe que isso tudo é mais que verdade. Nunca me pediu uma taça de campari. Se rebola, não quero que pare. Escutar e sente essa real vibe. Sabe que isso tudo é de verdade.